frente, o F6709, pro de pelo. Pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. 3179, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 58. Decola da pistão no zero, com curva à direita, subida gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.8, transponder 5512. Autorizado Guarulhos, nível 340, via superior Whisky 58, decolando da pistão no zero, curva direita, gole Gonza, controle 119.8, transponder 5512. Então 3179, correto, portão 02, chame pronto para push e assinamento. Boa noite, 07, informe pro por quantas milhas? Com 607 vai manter. Cinco zero por 20 milhas, sente. Total 1100, November Victor, livre decolagem, dá 17, vento 270 graus, 10 mais. BA709, está autorizado 2000 pés, ajuste 10 no 5. Informe estabilizado na final do procedimento ELS sem glide, pista no 0. Autorizado IC para 2000, 10 no 5, informará estabilizado, ciente do glide, objeto 6709. November Victor, decolado aos 3-2, chame o controle 119.8. Tele 1198, já é November Victor. San 3153, livre decolagem, 10, vento 270 graus, 09 nós. Verdade, decolagem, 10, 3153. Papa Romeu Serra, November Victor. Suba ao nível 300, saída gole. Suba 300 na gole, já é 90 dito. ...607, chame Recife 288, alterno 264. 288, obrigado. ...709, chame Torre, 118, decimal, 6. 3, chame o controle, 119, decimal, 8. 19, 8, 3. Salvador, muito bom dia, objeto 6709, transfere e estabilizando. Então, 3153, contato a radar, subnível 360, saída da El Blaze. El Blaze 360, então, visual com campo, vento 260 graus com 10 nós. Tem uma formação aí na final que no campo não chove. Ok, assim que a gente passar então por ela, a gente avisa visual. Menos 90 metros fechado. Menos 90 metros, ciente. Visão 53 pode voar da El? Tá, 3153, autorizada, presente da El. Obrigado. Jet 6709, visual com campo 880 pés. O L6709, livre pouso da pista 10, 260 graus com 7 nós. Livre pouso, Jet 6709. Então, 3153 poderia aprovar o blast, que facilitaria para desvio de informações. Aguarde coordenação com o centro, então, 3153. Obrigado. E o Webjet 6709, pousamos com vento de cauda, ok? Se são 925, quais são os 37, chamo só 1219. 1219, só para a informação, está com vento de cauda. Ok, gente. Solo, bom dia. O Objet 6709 livrou. November Mike, mil pés, corredor forte. Reporte para ingresso no corredor Interlagos. Reportará. É, o Office em uso vai ser 107 para o Eco November Mike. Sim. Ok. Confirme a informação, é com November Mike, isso aí entra cortada a mensagem. Para qual pista, em qual pista eu devo pousar? Vai ser na 107? 107, é com November Mike. Ok, grato, vai reportar para ingresso em Interlagos. Já November Vitor, passa nível 140, chame Recife 1288, alterna 1264. Recife 1288, alternada 1264, Serra November Vitor. 3153, agora com Recife 1288, alterna 1264. 1268, 1264. Para o táxi TAM 3179, estamos com 153, Galeão, 4:20. 179, aguarde para o táxi. Ah, escuta. 3179, autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, na Taxway Golf. Quando lá, chame torre 118.612, a coordenação feita com o centro Recife após a decolagem da pista 28, vai curvar à esquerda, subida Gole, Eval, Gonza. Negativo, é livre táxi Índia e Alfa, na Golf 118.6, decola da 28, esquerda, Gole, Eval, Gonza, da 3179. Afirme. Webjet 6709 para ingresso no pátio principal. Webjet 6709, autorizado ingresso, portão 01. Livre ingresso, portão 01, Webjet 6709. Para ingresso, corredor Interlagos, é o Eco November Mais. Eco November Mais, mantém 1000 pés, reporte rotatório visual com a pista. Reportará. 3179 ainda na escuta do som? Afirmativo. Afirmativo, senhor. Então, 3179, após a decolagem da pista 28, manterá a proa até 3000 pés e após curvar à esquerda na subida Gole, é Valgonda. Afirmativo, após decolagem, mantém a proa até 3 mil pés e após esquerda, Gole e Gonza. Meu quilo para Bavito, chamando o sol. Tranquilo, Papa Vitor, chame a torre 118 decimal meia dúzia para acionamento e táxi. Controle Salvador, voo 1922, formação Fox. Voo 1922, aciona identificação, chegada Cari. Voo na apoio de Cari para interceptar a chegada, descendo ao nível 050. Voando Cari, descendo ao 050, voo 1922. O Eco November Mike, rotatória visual com o aeródromo. Eco November Mike, para ingresso circuito, chame torre 1186. 1186 graus. Fala, meu Eco November Mike, bom dia. Eco November Mike, bom dia. Tem que estar em Vitor Mike Charlie, no Centro Norte, confirme. Afirmativo, VMC, senhor, está na rotatória para ingresso. Ok, pouso autorizado, está autorizado para aproximar para o 17, chame na final, normal. Com o trem checado, vento 250 graus com 11 nós. Afirmativo, vai ingressar para a final 17, Eco November Mike. Oi, Salvador, está 3179, meu ponto de espera pronto. Ali mantém, 3179. Livre ali e mantém, 3179. Chame na interseção para ingresso da 17. Para final normal, November Mike para 17 com trem fixo. Ok, tráfego avistado, livre pouso 17, vento 240 graus, 149. Tá, livre pouso, November Mike. Mantenha-se, mantenha o ponto de espera aqui no Papa Victor. Voou aqui no Papa Victor? Torre, Elton, 3179. Esse alinhado, 3179. Aeronave aproximando aqui na final do 17. Tô ciente. É, só pra informar que não tem condições de manter a proa até 3110. Tem condições apenas de manter a proa no máximo 5 milhas e após a esquerda, proa 260, para evitar a formação. Ok, então mantenha-se e aguarde a coordenação. Mati, obrigado. O 3179, quando for autorizado a decolagem, está livre dessa restrição de manter a proa até 3 mil pés, ok? Pode cumprir o perfil da saída. Obrigado. 179, livre decolagem, 240 graus, 14 mais. Livre decolagem, então 3179. O Eco November Mike, no Solas 42, qual é o estacionamento? É o Pax Preto. Ok, então táxi em frente, ao liberar a esquerda na Lima, chama o Solo 219. Eu lembro na Lima, chama Solo, grato. Quilo Papa Victor, livre ingresso na... O Quilo Papa Victor, livre ingresso na pista em uso, táxi até a cabeceira, no, é, cabeceira 35, informe alinhado e pronto. Confere? 230 graus, com 10 nós. 410, the runway used is the runway 28, stand by to clear. Okay, we're standing by for clearance, and we would like to request flight level 290. Ah, okay, flight level 290, American 90, stand by to clear. Standing by. Solo, bom dia, Papa Romeo, Eco November Mike, de Corona Lima, para o site para a parte preta. Eco November Mike, autorizado, ingressar no pátio principal até o pátio 3, reporte parqueado. Matheus, reportará, Eco November Mike. Papa Victor está livre a decolagem após o alinhamento, vento 220 graus com 10 nós. Eu estimo o teto aí na, no setor noroeste de entre 1.000 e 1.500 pés. Victor, decolado ao 5-2, confirme qual o teto estimado que o senhor estima aí nesse setor. Aqui vai dar 900 metros. O senhor vai entrar em instrumento, é isso? Sim, mas se autorizar, sobe para o 085. Confirme? Se autorizar, sobe para o 085. Como controle 19.8? Chama o controle, o TAN-3179? Afirmativo, 19-8. Obrigada, bom dia. Nível 085. Sendo autorizado, subindo por 085. Autorizado. Sendo autorizado, 085. Controle, bom dia, o TAN-3179, cruzando 070. TAN 3179, contato radar, no nível 340, saída Goleval. Goleval, TAN 3179 para o 340. Lima, India, November, transition. Salvador, approach control, frequency 119.80, squawk code 5525. Na proa de IPIT, descida para 3.000 pés, ajustando 095. Pro de pitch, 3.000 no 015, tá, 3.663. Turn the Aram departure, Mellon transition, departure frequency 119.8 and a squawk of 5525. American 90, the flight level cleared was, it was the 290, gate 11, call me ready to push and start. Okay, 290 is the altitude, American 980, call you ready for pushback and start. Fortaleza no 79, chame Recife no 288, alterno no 264. Recife 288, alterno 264, 3879, bom dia. Aeronave na escuta do controle Salvador, teto 1000 pés, visibilidade 5 km. É, que tá 3 mil. Controle, eu estou 3.63. Siga. Você está proa no inicialmente 220 por 10 milhas. Só aproveitar uma formação aqui na proa. 220 por quantas milhas? Por 10 milhas só. Sim, já autorizada. Já retorna para a equipe. Só aproveitar essa formação aqui que tem na frente. O 1922, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 090, limite é a radial 120 de Salvador. Direita 090, limitado pela 120 de Salvador, gol no 922. Salvador, muito bom dia, objeto 6709, para a cópia Brasília, 340. Objeto 6709, copia. Agora. Objeto 6709, autorizado Brasília, nível 340, via UPZULU 17. Decola da pista 28, mantém proa até 3 mil pés, curva à esquerda, subida gole, eval, fito. Quais são gole? Subida gole, ou fito. Transição a fito. Frequência do controle 119.8 e o transponder é o 5524. Ok, autorizado então. Brasília 340, pendulou 1 a 7. A pista em Ozea 28. Manter a proa até 3.000. Após curvar à esquerda na saída gole ou fito. Frequência do controle em 119.8. Código do transponder 5524. Webjet 6709. Afirmo 5524, portão 01, chame pronto para o push, acionamento do objeto 6709. Camarada.